Neto LX. Neto LX, ah, eu tô querendo fazer um frevo com as novinhas, fumaça de narguilé. Chamei o barão, o rei do paredão. Hoje a safadagem vai virar o dia. Chuva de Xandão em cima do som. Elas se acabam na coreografia. Senta, quica, joga, trava. Nossa, que delícia essa raba. Senta, quica, joga, trava. Nossa, que delícia essa raba. Senta, quica, joga, trava. Nossa, que delícia essa raba. Senta, quica, joga, trava. Nossa, que delícia essa raba. Neto LX, vem pra revoada do Gordinho. Verão 2022, é, LX Produções. Eu tô querendo fazer um frevo com as novinhas, fumaça de narguilé, só de enfeitar safadinha. Chamei o barão, o rei do paredão. Hoje a safadagem vai virar o dia. Chuva de Xandão em cima do som. Ela se acaba na coreografia. Senta, quica, joga, trava. Mostra que delícia essa araba. Senta, quica, joga, trava. Mostra que delícia essa araba. Senta, quica, joga. Vai, vai, vai, vai, neguinho, vai travando, vai, vai. Oh, que delícia. Oh, senta, quica, joga, trava. Mostra que delícia essa araba. Neto LX 719-9345-0006 LX Produções. O rei dos paredões. André CDs, o moral de Bicoara.